A gente às vezes se mete a cantar ainda, né? Irmãos, para nós é um prazer estar aqui com vocês essa noite, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Nós estamos lá trabalhando em Sertão Santana, eu e minha esposa, mais alguns irmãos que Deus tem levantado lá para nos abençoar. E tem sido um tempo tão gracioso de Deus, um tempo de luta sim, mas um tempo de muitas vitórias, onde Deus tem respondido orações, onde Deus tem nos ensinado a viver por fé, a viver pela fé. Mas tem sido um tempo de restauração de vidas, um tempo onde Deus tem restaurado vidas dentro daquela cidade, onde nós podemos ver o reino de Deus crescendo diariamente. Temos algumas pessoas que têm vindo nos procurar, e muito engraçado, nós temos a reunião de quarta-feira de oração, e uma pessoa chegou lá pedindo três pedidos de oração. Ela chegou lá depressiva, irmã, para baixo mesmo. Nem ela sabe como ela chegou lá na igreja. E naquela quarta-feira de manhã, nós oramos pela vida dela, ministramos a vida dela. Eu nunca tinha visto aquilo, a primeira vez que aquela mulher tinha entrado lá naquela igreja. Ela se ajoelhou e começou a orar. E ela voltou para casa, e na outra semana ela trouxe, nós temos o café da manhã, ela trouxe um jogo de xícara. E disse, Deus me respondeu as três coisas que eu havia pedido. Deus havia respondido para ela. Irmãos, então tem sido um tempo de realmente Deus tem movido nas vidas lá. Infelizmente ela nunca mais voltou na igreja. Alcançou a sua bênção, aquilo que ela queria, depois não foi mais. Mas temos pessoas que têm estado lá conosco, se convertido realmente, entregado sua vida para Jesus. E lá as pessoas quando entregam sua vida para Jesus, principalmente algumas famílias, elas são perseguidas. As pessoas começam a zombar dela, começam a falar mal da igreja, começam a falar mal de mim, começam a falar mal das células. E assim tem sido. Um tempo de perseguição para muitos daqueles que têm se convertido, têm aceitado ao Senhor Jesus, têm passado por provação, têm passado lá por dificuldade. Por ser uma cidade pequena, se você aceita Jesus, todo mundo fica sabendo. Se você vai na igreja do Mover, todo mundo fica sabendo. E algumas pessoas têm sofrido perseguição na sua casa, nas suas famílias, por estarem com Jesus. E aí uma das irmãs que esteve lá no nosso meio, o pai dela era pai de santo, e ela se converteu, está se convertendo, Deus está libertando essa mulher, está fazendo uma obra grandiosa na vida dela. E ela disse, eles não têm me ajudado. Eles têm me tratado como cachorro. Isso são palavras dela. Aqui eu encontrei uma família que me ama, que gosta de mim como eu sou, que ama o meu filho. E ela tem, todo domingo está lá conosco, nas quartas-feiras, não perde uma reunião de oração. Então Deus tem movido vida após vida, dia após dia. Ainda semana passada, nós estávamos aqui em Canoas, eu tive que voltar às pressas, havia falecido um senhor lá na igreja. Ele congregava pouco conosco, porque ele tinha um problema na bexiga, ele usava uma bolsa, né, tinha feito cirurgia. E ele se converteu ano passado, e nós começamos a visitar ele seguidamente. Tínhamos uma célula perto da casa dele. Também era um benzedor, um homem que, né, que outrora andava trabalhando com feitiçaria e coisas do tipo. E esse homem se converteu, aceitou o Senhor Jesus. E eu lembro dele vindo de trator, trazendo a família toda em cima do trator para a cela. Nossa cela lá chegou a ter 20 pessoas. Depois, com o tempo, uns acabaram viajando, a cela acabou se desmontando. Alguns foram viajar, outros saíram da cidade. E esse senhor que se converteu, eu fui algumas vezes na casa dele, falei sobre idolatria, falei sobre feitiçaria. E quando ele estava vindo para o hospital, na quinta-feira retrasada, ele estava dentro da ambulância e ele disse assim para os enfermeiros que estavam junto com ele, não se preocupem, ele falava bem assim, um senhor forte, moreno, não se preocupem, eu estou indo para lá, mas eu sei que eu estou com Jesus. Se chegou a minha hora, eu vou com Jesus. Assim ele dizia. Um homem que no final da sua vida teve uma transformação. Irmãos, isso são alguns testemunhos que nós temos visto lá de jovens também que têm entregado o coração para Jesus, né? E para nós é uma bênção poder estar aqui compartilhando o que Deus tem feito lá, né? Deus tem operado lá. Eu sei que Deus tem operado também na vida dos irmãos aqui, e para nós é uma bênção estar aqui com vocês. Irmãos, eu queria falar nessa noite sobre um dilema que tem praticamente assolado o mundo, e muito mais eu tenho visto no nosso país, por acompanhar as notícias, e se os irmãos acompanham notícias diariamente, nós vemos isso. A nossa segurança pública. Como tem sido, vamos dizer assim, precária a nossa segurança? Nós temos visto notícias, agora há pouco tempo saiu, notícia de que uma delegacia havia sido apedrejada, tocaram fogo numa delegacia. A nossa segurança pública, infelizmente, irmãos, necessita de uns cuidados urgentes dos nossos governantes. Hoje nós quase não sabemos quem está preso, se é o cidadão ou se é o marginal. Porque nós hoje temos que ter na nossa casa grades para nos proteger, temos que ter alarmes. Muitos aqui talvez tenham cerca elétrica e alarmes dentro da sua casa. Porque existe um sentimento no nosso coração de insegurança. Insegurança. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele disse, eu acho que é mais vantagem nós sermos presos. Eu olhei, mas por quê, meu irmão? Porque lá a gente tem cama, comida e roupa lavada. E não precisa trabalhar. Ele gostou da ideia, não precisava trabalhar. E lá eles têm policiamento 24 horas. É um condomínio fechado. Tão fechado que não pode sair. Mas infelizmente, meu querido, essa tem sido a nossa realidade. Graças a Deus, lá no interior onde nós estamos, eu posso deixar o carro na esquina de casa, com a chave dentro do carro. Posso ir na padaria ou no mercado, deixar celular, chave, carteira, tudo dentro do carro. Até em cima do carro, se eu quiser, que graças a Deus não acontece nada. Por enquanto, não sabemos até quando. Mas temos orado nesse sentido na nossa cidade para que Deus conserve essa paz, essa tranquilidade lá em Sertão. Mas, infelizmente, existe um sentimento no nosso meio de insegurança. E frente a isso fica nosso questionamento. Existe algum lugar seguro? Pergunta para a pessoa do teu lado. Existe algum lugar onde nós podemos encontrar segurança? Talvez no presídio, que nem disse esse irmão ali, né? No presídio existe a segurança. Irmãos, vai comigo lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E eu queria incentivar, irmãos, a nós estarmos orando pelas nossas autoridades, pelos policiais da nossa cidade, né? 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante, esperar todos achar. Livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis... No capítulo 19, do verso 1 em diante. Se alguém não achou ainda, dá uma ajuda para o irmão do lado. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissil tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui, em nome de Jesus. Meu querido, grandes vitórias podem nos trazer grandes decepções. Grandes vitórias, seja na nossa vida, seja na nossa vida financeira, material, qual for, podem nos trazer grandes decepções. Principalmente quando o nosso foco não está apenas em adquirir, mas em estar em algum local, vamos dizer, estar numa posição. E aqui o Elias, se você ler o capítulo 18, nem parece o mesmo Elias do capítulo 19. Elias, no capítulo 18, desafiou 450 homens, os profetas de Baal. Profetas esses que serviam a esse Deus chamado Baal. Desafiou esses homens, chamou eles e disse assim: vocês vão fazer o altar de vocês e vão colocar ali o holocausto de vocês. E eu vou fazer o meu altar e vou colocar ali o meu holocausto. E nós vamos clamar a Deus, e o Deus verdadeiro vai vir como fogo e vai consumir essa oferta. Combinado? Até apertaram as mãos. Combinado? Vamos fazer assim? Fala a palavra de Deus que eles gostaram dessa ideia. Porque o Baal era considerado um Deus do tempo, um Deus da agricultura, um Deus poderoso. E eles achavam que Baal ia dar um jeito, vamos dizer assim, de mostrar para Elias quem era o verdadeiro Deus. E aí eles estavam ali orando e clamando, fizeram seu altar, e começaram, a palavra de Deus fala que eles começaram a clamar ao Deus deles, a clamar ao Baal, e nada acontecia, passou meio dia e nada. O Elias ainda usa uma linguagem sarcástica, dizendo: olha, gritem mais alto, talvez ele está dormindo. De repente ele deu uma saidinha, foi na padaria comprar pão. Isso é ilustração minha, tá, irmãos? Não está na Bíblia, tá? Mas falem mais alto, de repente ele deu uma saída ou ele está dormindo. E eles começaram a se cortar e começaram a dançar. E nada daquele fogo vir. E nada, e eles lá. E esse desafio, então, o Elias olhou para o povo. Vocês vão saber quem é Deus. Vocês vão saber que existe um Deus em Israel e não é o Baal. E fala que ele mandou vir 4 jarros de água, e largou ali 3 vezes aquelas talhas de água sobre o seu holocausto. A lenha ficou molhada, a lenha ficou toda encharcada. Os irmãos já tentaram botar fogo em lenha encharcada? É horrível. Lá em casa a gente tem fogão a lenha, e a minha esposa, quando eu invento de botar lenha molhada, lá sai aquela fumaceira, ela briga comigo, porque a casa fica cheia de fumaça. E eu digo: amor, isso é a presença de Deus. Isso é a presença, a fumaça era a presença de Deus no Antigo Testamento, isso é a presença da glória. E a ser presença da glória, nada, isso aí é tu botando lenha úmida aí. Mas, irmãos, era uma ideia, vamos dizer assim, da presença de Deus, né? Mas a lenha molhada é difícil de pegar fogo. Ela não pega fogo, às vezes precisa esquentar, a gente coloca em cima da chapa, às vezes só tem aquela lenha para poder secar ela. E Deus veio como fogo, e fala a palavra de Deus que consumiu toda a oferta. Consumiu as pedras, consumiu a lenha, inclusive a água que havia sido derramada. E ali Deus mostrou para o povo que existe Deus em Israel. Diz para teu irmão aí: existe Deus em Israel. Ali Deus provou para eles que Deus, quem era o verdadeiro Deus. E quando acabou isso, fala a palavra de Deus que o Acabe voltou para sua casa, então o Elias foi adiante. E o mais interessante, meu querido, que esse homem enfrentou 450 homens. E aí depois disso tudo, ele imaginou: agora vai vir um derramar do Espírito Santo sobre Israel. Agora vai vir um avivamento sobre Israel, porque eles viram quem é o verdadeiro Deus. Agora vai ser um derramar do Espírito Santo, bem pentecostal assim. O Espírito Santo vai converter aquelas multidões, as multidões vão vir para o Senhor. O Acabe vai se converter, a Jezabel vai ser liberta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ao contrário, Ao contrário, o povo no início até se arrependeu e ficou naquele vai, não vai. A Bíblia chega a dizer que o povo ficava manquejando. Manquejando quer dizer andar num apoio. E assim eles estavam, horas com Deus, horas com outro. Horas com Deus, horas com outro. E Deus não queria aquilo. Meu querido, a palavra de Deus fala que Deus é um Deus zeloso. Você sabe o que quer dizer a palavra zeloso? A ideia dessa palavra quer dizer que Deus é ciumento. Ciúmes é um sentimento humano, isso é até estranho, mas Deus tem ciúmes de ti. Você sabia? Quando nós trocamos Ele, colocamos outra pessoa no lugar dEle, Deus tem ciúmes disso. Esposas e esposos, você aceita dividir o seu esposo ou sua esposa com outro ou com outra? Sim ou não? Por quê? Porque o que é meu, eu não é verdade. E a minha esposa é minha de papel passado. Eu tenho lá em casa, se alguém quiser ver. Nós temos a certidão de casamento, é minha de papel passado, e eu sou dela também de papel passado. Mas nós somos ciumentos. Nós não dividimos o que é nosso, e Deus também não divide o que é dele. Ou o nosso coração é totalmente do Senhor, metade Deus não aceita. Deus não aceita metade. Ah, eu vou ficar hora com Baal, ou hora com isso, ou hora com aquilo, e metade com Jesus. Não, não dá, meu querido. Não dá. E isso foi, meu querido, que levou à ruína do Acabe. Esse homem que era o rei de Israel. O Acabe foi ungido rei de Israel. E ele cometeu um erro gravíssimo. Que a palavra de Deus falava em Deuteronômio que não era para um povo de Deus se misturar com outros povos. E ele foi lá e casou com uma rainha Sidônia, uma rainha fenícia. E essa mulher, Jezabel, era inclusive uma profetisa de Baal. Tudo errado. Foi lá, casou com uma mulher que não era para ele casar. E que tinha outro Deus. O que aconteceu? Essa mulher trouxe para Israel uma nova religião. Trouxe para Israel um novo Deus. Trouxe para dentro do povo de Deus um novo culto. Um novo altar. Vamos dizer nos nossos tempos de hoje, uma nova igreja. Trouxe no meio do povo de Deus uma idolatria. Ou seja, o povo começou a andar horas com Deus, horas com outros, horas com Deus, horas com outros. E é interessante, meu querido, que esse casamento foi uma estratégia puramente política do Acabe. O homem era inteligente. O homem era, vamos dizer assim, muito forte, muito sábio em algumas coisas. Mas moralmente era um homem fraco. Era um homem fraco, porque ele casou com essa mulher para fazer alianças. Nada diferente do que nós vemos hoje, principalmente em épocas de eleição. Para fazer alianças, para se aliançar, para ter paz em Israel. Lá no livro de Êxodo, Deus mandou matar todos os povos que viviam ali, porque eram povos pagãos, era um povo que adorava outros deuses, e por aí vai. O povo fez tudo ao contrário. Não matou alguns, deixou outros ali. Depois, todos esses povos vieram a ser pedra no sapato de Israel. E aqui, quando ele casou com essa mulher, por uma ideia política de tentar manter as pazes, uma espécie de diplomacia para promover paz entre Israel e os fenícios, os sidônios ali. Ele trouxe ruína para o povo de Deus. Meu querido, a ideia da palavra política quer dizer tentar contentar a todos. Nós cristãos, meu querido, não temos como nos contentar a todos. A palavra de Deus é muito clara. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Porque nós vamos agradar a um e desagradar a outros. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Diz isso para a pessoa que está do teu lado. Não tem como servir a dois senhores. E aqui o Acabe estava sendo político, querendo, vamos dizer, servir a Deus. Mas também não tem mal nenhum ter outro Deus aqui. Isso provocou em Deus um ciúmes, vamos dizer assim. Vamos usar essa palavra para nós entendermos. Um ciúmes, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E o pior de tudo, meu querido, é que o dinheiro da corte, aquele, vamos dizer, o dinheiro que era usado da corte, acabou sendo usado para sustentar 850 profetas e sacerdotes de Baal. Inverteu a religião de Israel. Eles adoravam ao Deus, a Jeová, e de repente eles inverteram, trocaram e colocaram o Baal no lugar. 850 pessoas dependiam do dinheiro do rei. Dependiam do povo de Israel, dependiam do povo de Deus. Irmãos, isso aqui foi o que nós poderíamos dizer, uma maracutaia dessa mulher para trazer, vamos dizer assim, a sua religião maligna para dentro do povo de Israel. E o mais interessante, meu querido, é que ninguém falou nada. Todo mundo aceitou num primeiro momento. Claro, aquela mulher mandou matar todos a fio da espada. Só teve um homem que se levantou contra ela. Elias. Quando a perseguição se levantou, muitos se calaram para preservar a sua vida. Muitos se calaram para que eles, não, eles vão também nos matar. Só um homem, a Bíblia nos relata, que se levantou contra. Disse, não, desse jeito não. Isso está errado, que condenou o pecado. Você já pensou, meu querido? De repente levanta uma perseguição lá na sua empresa, lá no seu trabalho, na sua escola. E aí começa aquela zombaria dentro da empresa ou dentro da escola. E aí vão e perguntam para você, tu é crente? Não, eu não. Não, eu não. Alguém já passou por isso aqui, irmãos? Que situação delicada. Você sabe que se você disser que você é, você vai ser zombado. Você sabe que se você disser que você é cristão no seu emprego, no seu trabalho, você vai ser zombado. Eu lembro uma vez, eu estava na escola, e uma professora minha de história, não era Cleusa, que a Cleusa também foi minha professora, mas não foi ela. E eu lembro que a minha professora de história começou a falar sobre teoria de evolução e não sei mais o quê. E ela se virou para o quadro e fez uma piada sarcástica, dizendo, ninguém aqui acredita na historinha de Adão e Eva, né? E eu e um colega meu levantamos, opa, eu acredito. Num primeiro momento, todo mundo começou a rir. E nós permanecemos firmes na nossa posição. Eu acredito. Acredito que foi a história da criação foi mais ou menos assim como a Bíblia nos relata. Ela nos dá detalhes. E se você ler Gênesis, você vai ver que não tem detalhes sobre a criação. Mas eu creio que foi assim. Irmãos, viramos chacota durante um bom tempo da turma. Ah, vocês acreditam na historinha de Adão e Eva? Acreditam em não sei mais o quê? E nós dissemos, nós acreditamos. Afinal de contas, foi Deus quem disse. E se Deus disse, está acabado. Não tem como, meu querido, servir a dois senhores. E aqui, meu querido, o Elias ousou resistir publicamente àquela mulher e àquele homem. Ele foi tido diante do povo como um perturbador. Era um homem que fazia perturbação da ordem pública. Era um desordeiro. O Elias foi considerado um desordeiro. Mas é interessante porque após o povo ver quem era o Deus verdadeiro, na cabeça do Elias, agora o povo vai se converter. Agora vamos dizer assim, o reinado vai se aprumar. As coisas vão ir para o trilho. Agora a história de Israel vai mudar. Quando ele recebeu uma pequena notícia de que Jezabel queria a cabeça dele, aquele homem bateu um desespero. Bateu uma tristeza profunda, que senão ele pensou consigo, não aconteceu nada. Não adiantou de nada. Irmãos, quantas vezes nós pregamos o evangelho para pessoas? E pregamos um ano, dois anos, três anos, e parece que não acontece nada. Parece que a pessoa não quer saber de Jesus. E às vezes ela fala até para nós, né? Eu não quero saber de Jesus. Não bate uma tristeza no coração. Não bate um desânimo. Tem irmãos lá que dizem, ah, eu não vou mais investir naquela pessoa. Só eu já passei por isso? Nunca ninguém passou por essa situação de você investir e falar de Jesus e pregar o evangelho para a pessoa e parece que não acontecer nada. O pastor Paulo usa uma frase que ele diz, por mais que as águas estejam calmas por cima, por baixo, o rio está correndo. E ali esse homem, ali o Elias, jurado de morte por essa mulher, começa a partir do capítulo 19 a sua fuga. Mas muito mais do que fugir da Jezabel, ele estava fugindo de Deus. Ele começou ali a fugir a partir do capítulo 1, fala a palavra de Deus, porque estava jurado de morte, e no capítulo 4 ele faz talvez uma das orações mais depressivas da Bíblia. Lá no versículo 4. E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Pediu para si a morte e disse, chega, eu não aguento mais. Eu estou aqui tentando e parece que nada acontece. Aí fala a palavra de Deus, que um anjo veio e trouxe alimento para ele. Olha como Deus é querido. Esse anjo do Senhor foi lá, serviu ele. Trouxe água, trouxe comida, alimento. E ele estava realmente cansado, porque fala a palavra de Deus que ele correu ali mais do que o Acabe, no versículo 18, no capítulo 18. E ele deitou, dormiu uma vez, dormiu a segunda vez. E aí o anjo de Deus acordou ele de novo, e ele vai então para o monte de Deus, ali o monte Horeb, há quem diga que é o mesmo monte Sinai, onde Deus havia se revelado também para Moisés. Mas é interessante que ao chegar lá, o que, que ele procura? Uma caverna. Ele procura uma caverna. Diz, eu vou me esconder, eu não aguento mais, eu não quero mais saber. Está tudo dando errado, está todo mundo contra mim, está todo mundo conspirando contra mim. Não dá mais, não dá, não dá, não dá. E ele entra numa caverna. Mas essa caverna, meu querido, era um plano dele, não era um plano de Deus. Era um plano que ele havia feito para ele, era um mecanismo de fuga, vamos dizer assim. Ele estava querendo fugir, estava desanimado. Lá no sertão a gente tem uma expressão de estava desalentado. Estava desanimado, desacorçoado da vida. Se não aguento mais, estão querendo tirar a minha vida. Meu querido, eu costumo dizer que a caverna ela tem dois aspectos. Uma, quando eu vou para ela. E quando eu vou para ela, Deus não vai comigo. E a segunda é quando Deus me coloca lá, por algum motivo ou outro. Quando Deus me coloca lá, vai frutificar. Quando eu vou para lá, querendo fugir de algo, não vai frutificar. Pelo contrário, vai trazer tristeza, vai trazer decepção. Tanto que quando ele chega lá, qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Meu querido, o que que tu está fazendo aqui? Nunca passou por essa situação, encontrar alguém num lugar distante de onde você imagina? E aí, de repente, você encontra essa pessoa lá. Diz, mas o que que tu faz aqui? Eu lembro uma vez, encontrei a Adriana lá na praia. Lembra, Adriana? Disse, Adriana, o que que tu faz aqui? Eu disse, eu moro aqui do lado da tua casa, do lado da casa dos meus avós. Mas a surpresa, eu nunca imaginava que ia encontrar ela lá. Nunca imaginava. E nos encontramos lá, né? Somos vizinhos lá. Mas é interessante, a surpresa de Deus. Elias, tu é um ungido de Deus, tu foi chamado para fazer uma obra. E o que que tu estás fazendo aqui? E o Elias ora de novo, Deus, ali a partir do versículo 9, do 10, aliás, desculpa. Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele começa a se lamuriar de novo para Deus. Ah, Deus, coitado de mim, olha só para mim, todos me abandonaram, eu estou só. Sabe, irmãos, nós somos seres sociais. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Aqui fala a palavra de Deus que ele deixou o seu moço, né? E foi seguir sozinho, foi chorar as suas mágoas sozinho, vamos dizer assim. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Mas vai ter momentos na nossa vida em que nós estaremos sozinhos. Vai ter momentos na nossa vida em que nós não vamos ter o nosso amigo, não vamos ter, vamos dizer assim, o nosso companheiro, pessoa que às vezes anda junto conosco sempre que nós precisamos. Vai ter vezes que nós vamos passar sozinho. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer assim quando estava na cruz, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Ali existia um tempo que Deus, que Jesus ficou sozinho. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele foi lá, chamou os discípulos, vamos orar comigo, vamos resistir junto comigo, a carne é fraca. Ele estava sozinho. Vai ter coisas, meu querido, que as pessoas que estão na nossa volta não vão entender aquilo que nós estamos passando. Vai ter momentos na nossa vida em que nós vamos passar pela prova sozinhos. Nós só vamos poder contar com uma pessoa, que é o nosso Deus dos exércitos. É interessante, meu querido, porque aqui, quando ele foi para essa caverna, caverna era o lugar de homens amargurados, homens endividados, era um lugar de refúgio, era um esconderijo. E é interessante porque Davi também passou por esse momento. Davi também, certa vez, a sua vida, fugindo do rei Saul, foi se esconder numa caverna, 1 Samuel capítulo 22. E fala que ele chegou lá e encontrou homens amargurados. Só que quando ele entra nessa caverna, ele não entra para se lamuriar, para dizer, ah, Deus, coitado de mim. Se você ler o Salmo 57, você vai entender. Ele diz, Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, eu me escondo debaixo das tuas asas. Ele não entra lá para ficar se lamuriando, ele entra lá para dizer, Deus, eu estou fugindo sim, mas o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu refúgio. Diz isso para a pessoa que está do teu lado. O Senhor é o teu refúgio, meu querido. O Senhor é o meu refúgio, meu irmão. Meu querido, quando Deus tem um propósito, Deus vai junto. Você sabia que a igreja também é uma caverna? Você sabia? Não uma caverna propriamente dita. Mas quantos de nós já entramos aqui amargurados? Quantos de nós aqui talvez já entramos tristes? Quantos de nós aqui já entramos diversas formas? Lá na igreja, esse tempo, entrou um senhor bêbado. Algumas vezes aparece um lá. E louva a Deus e chora. E nós vamos lá, abraçamos ele, tentamos caminhar com ele. Diversas vezes isso tem acontecido. Fica um questionamento, por que que aquele homem bebe? Porque provavelmente é um homem amargurado de espírito. Precisa tentar buscar em alguma coisa a sua alegria. Quantos de nós talvez não entramos aqui, algumas vezes amargurado no nosso espírito, na nossa alma, nos sentindo carente, às vezes precisando de um abraço, precisando de um consolo. Só eu já entrei assim. Quantas vezes nós entramos aqui até desesperado no nosso coração, parece que tudo está dando errado, o mundo está conspirando contra nós. E aqui, muitas vezes, tem sido a nossa caverna. Quando eu trabalhava na secretaria, eu lembro que algumas vezes eu chegava mais cedo e vinha para cá orar. Me deitava aqui e ficava aqui orando. Algumas vezes até dormia. Lembrava de Elias aqui, né? Dormindo lá no deserto. Mas, meu querido, nós precisamos de lugares assim, lugares, às vezes, para nos refugiar. Nós precisamos ter o apoio da nossa família, ter o apoio da igreja, ter o apoio da nossa cela, ter o apoio do nosso grupo de jovens. Nós precisamos. Mas vai ter vezes que nós vamos passar sozinho. Vai ter vezes que o Senhor, vamos dizer assim, vai nos permitir estar sozinho para que Ele seja o nosso refúgio. Porque senão nós estamos nos refugiando em pessoas, estamos nos refugiando em coisas. Quantos de nós às vezes não chega cansado do trabalho? E quando chega em casa, vê o seu filho ou a sua filha dando um sorriso, querendo brincar, parece que tudo passa. Parece que tudo fica para trás, a gente fica até mais leve. Meu querido, eu quero te dizer, os nossos filhos não são o nosso refúgio. Nosso esposo, a nossa esposa não são o nosso refúgio. Namorados, teu namorado ou a tua namorada não é o teu refúgio. Vou olhar para vocês aí. Não é o teu refúgio. Embora possa ser o teu consolo. Embora possa ser o teu consolo em determinado momento. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos refugiar no Senhor. Sabe, meu querido, aqui, esse homem estava tentando fugir das coisas de Deus, de algo que Deus havia proporcionado, saiu a palavra para ele, e ele estava tentando se esconder. E, meu querido, muitas vezes nós tentamos nos esconder. Tem pessoas lá no nosso meio, eu vou contar as histórias de lá, porque aqui, né, irmãos, não tem pecadores aqui, todo mundo são todos santos, né, santos para a glória do Senhor, então os problemas que tem lá não tem aqui, né, os irmãos aqui já estão no nível espiritual, estou brincando, irmãos. Mas existem pessoas, infelizmente, no nosso meio, se você se achar com o que eu vou dizer, entenda que é o Espírito Santo falando contigo, que se enterram no trabalho, que trabalham de domingo a domingo, sabe para quê? Para preencher algo dentro do seu coração. Que trabalham de sol a sol, como um mecanismo de fuga, para se esconder lá, às vezes até para dizer, bah, pastor, eu não vou na igreja porque eu estou trabalhando demais. Ou eu não vou nos jovens porque eu estou trabalhando. Aconteceu isso com um rapazinho lá. Aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas é um mecanismo de fuga. Muitas vezes as pessoas se enterram na família e investem tempo e tempo e tempo. Irmãos, e nós devemos fazer isso. E nós prezamos o nosso tempo com a família. Mas eu vou te dizer, meu querido, muitas vezes nós preservamos muito mais a nossa família do que as coisas de Deus. Nós prezamos muito mais estar com os nossos filhos e devemos, eu não quero dizer que não devemos fazer isso, mas às vezes aquilo ali é um lugar que eu estou me refugiando, até mesmo para dar as costas para Deus. Ou no nosso namoro, né? Principalmente no início do namoro, que tudo é love, é só love, é coraçõezinhos, né? Ah, não vamos na igreja hoje, vamos ficar namorando. Tem uns casalzinhos novos aí, eu olhei alguns. Não vamos no culto, não vamos nos jovens hoje, vamos ficar namorando. Sabe o que está fazendo, meu querido? Trocando as coisas de Deus. Sabe quem é que vai abençoar o teu casamento no futuro? É Deus. Então não tem o porquê você querer abandonar ele agora. Mas muitas vezes nós usamos isso como um mecanismo de fuga. Como um lugar para nós nos escondermos, vamos dizer. Aqui nós estamos vendo a história, meu irmão, de um herói da fé. Um homem que viveu coisas tremendas com Deus, ao ponto de dizer, não vai chover por 3 anos e meio. E realmente não choveu. E Baal era um deus do tempo, um deus da agricultura. E Deus provou que ele não era deus de nada. Que o Jeová era o Senhor. E é interessante, meu querido, que por mais que ele tivesse experimentado coisas grandiosas de Deus, houve um momento na sua vida que bateu a tristeza no coração. Irmãos, não existe, não existe crente super-herói. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado. Se ela se desiludir com isso, está na benção. Não existe cristão super-herói. Ah, eu sou 100% todos os momentos, glória a Deus, eu estou sempre falando em línguas, aleluia. Não existe, meu querido, não existe. Nós passamos por altos e baixos, nós somos humanos. Existem coisas no nosso dia a dia que nos incomodam. Existem coisas no nosso dia a dia que tiram a nossa paz, que tiram, vamos dizer assim, a paz do nosso coração. Nós não somos super-heróis. Nós também passamos por momentos por altos e baixos. Nós podemos até olhar isso aqui e dizer, bah, mas o Elias, hein, entrou em depressão. Crente entra em depressão, pastor? Olha, se entra ou não entra, não sei, mas esse aqui entrou. É de Deus ou não é? Isso aí eu não sei explicar. Vocês perguntem ao pastor Paulo quando ele voltar, tá? Eu acredito que tem a depressão que vem por um problema físico, que falta algum hormônio, alguma coisa, e existe o problema que falta realmente Jesus. Nós temos atendido, olha, acho que uns 4 ou 5 casos, né, amor? A Lady não lembra. De pessoas com depressão aceitaram a Jesus. Não, ela não lembra, mas eu lembro. Eu não vou citar os nomes aqui, né, irmãos? Está gravando esse negócio, vai ficar ruim, né? Mas 4 pessoas com problemas de depressão aceitaram o Senhor Jesus. Algumas até já pararam de tomar remédio. Que algumas tomavam remédio para dormir, outras tomavam remédio para ansiedade. A maioria tem diminuído seus remédios. Algumas chegaram ao ponto de não tomar. Tem mais de 5, agora que eu estou lembrando aqui. Tem mais de 5. Mas, irmãos, nós passamos a nossa vida por altos e baixos. Nós, como cristãos, também temos um momento onde nós queremos apenas nos refugiar. Mas eu quero te dizer, meu querido, o nosso refúgio não é um lugar para sempre. O único lugar que nós podemos ter a certeza que é para sempre é a cidade celestial que o Senhor tem preparado para nós. Fora essa, a palavra de Deus diz, Jesus certa vez disse, no mundo passará por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que as aflições vão passar, elas não são uma estação parada, estagnada, não. Quer dizer que vai passar as aflições. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não preservou eles no deserto, eles não fincaram raízes e estacas no deserto. Eles moravam em tendas, eles não tinham nem casa, sabe por quê? Porque não era o lugar deles. Caverna não foi feito para mim nem para você, meu querido. Embora a gente passe por elas. Embora a gente passe por ela, mas é passagem. É passagem. Deus não nos fez para vivermos, vamos dizer assim, lamuriando a nossa vida na caverna. Deus tem uma obra para fazer através da tua vida. Diz isso para a pessoa que está ao teu lado, meu querido. Oh, glória a Deus. Deus tem uma obra para fazer através da tua vida. Irmãos, o que eu estou falando é sério. Deus tem uma obra para fazer através da tua vida. Mas Ele jamais vai fazer algo através da tua vida que Ele ainda não fez com você. Eu tenho muito forte no meu coração que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Para resgatar pessoas do inferno. Mas primeiro eu precisei ser resgatado. Eu tenho muito forte que Deus nos chamou para estar lá em Sertão Santana para pregar o Evangelho para pessoas e para ajudar pessoas a se firmarem na sua fé e levá-las para o céu. Vou alugar um ônibus. Obrigado, alguém riu. Obrigado. Eu tenho muito convicto isso, mas primeiro Deus precisou fazer isso na minha vida. Primeiro Deus precisou restaurar o meu coração, restaurar a minha vida, restaurar a minha atitude e me tirar da caverna também. Deus jamais vai fazer através da tua vida aquilo que Ele ainda não pôde fazer com você. Sabe por que a gente vai para a caverna, meu querido? Deus nos coloca lá dentro, para saber se Ele realmente pode contar com a tua vida. Ai, na primeira prova, pastor, já não dá. Aí perguntaram na minha sala de aula se a gente acredita em Adão e Eva, eu não levantei a mão, eu fiquei com vergonha. Meu querido, no reino de Deus não dá para ser político. No bom sentido, né? Não sei se existe bom sentido no que eu estou falando. Mas não dá para servir a dois senhores, não dá para querer agradar a todos. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos as pessoas. Eu e minha esposa tomamos na nossa vida como propósito, agradar a Deus. Se possível, agradar as pessoas. Se possível. Meu querido, o deserto não foi feito para você. Diz isso para a pessoa que está do teu lado. O deserto não foi feito para você. Ainda hoje nós estávamos conversando. Aqui não tem tanto, mas lá no interior a gente tem a maioria dos carros, dos tratores, tudo, andam com facão. E eu tinha, até tirei o facão de dentro do carro. É perigoso, né, andar com arma por aí, armado. Mas lá todo mundo usa. Tu nunca sabe onde é que tu vai enfiar o carro e às vezes tem que cortar lá, cair um tronco, tem que tirar. Precisa. Mas é interessante, meu querido, o facão dentro da bainha serve para alguma coisa? Não tem utilidade nenhuma, a não ser para ficar guardado. Crente que fica a vida inteira se lamuriando no deserto, é que nem um facão dentro da bainha. Não tem utilidade nenhuma, só para ficar guardado. Você quer ser um crente dentro da bainha? Você imagina soldado lá no meio da batalha, com a espada dentro da bainha. Embanhada, né? Até usei o termo, os irmãos gostaram lá. Embanhada. Serve para alguma coisa, não tem serventia nenhuma. Deus nos chamou para sermos também uma espada, para guerrear nesse mundo. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. Nós lutamos nesse mundo, sabe para quê? Para nós levarmos pessoas para o céu. Irmãos, isso para mim é muito forte. Eu trabalho em Sertão Santana e prego o evangelho lá, e é onde Deus me enviar para levar pessoas para o céu. Para pregar o evangelho de restauração, para que pessoas sejam salvas. Esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Deus vai fazer uma obra no teu coração, no teu interior, sim, mas Deus vai fazer uma obra através da tua vida. Obrigado pelo amém, meu irmão, eu estou empolgado aqui. Deus vai fazer uma obra através da tua vida. Mas cabe a nós, meu querido, nos deixarmos ser usados pelo Senhor. E é interessante que Elias conhecia tão bem a Deus, que fala a palavra de Deus que veio um vento forte, trouxe um terremoto, trouxe lá fogo. E Elias sabia que Deus não estava naquele lugar. Deus não estava naquilo. Embora Deus havia falado com Moisés dessa forma estrondosa. Mas quando ele ouviu um sissiu, como a palavra de Deus diz, um sussurro. Você sabe o que é isso? Sabe aquele barulhinho que o vento faz? Mais ou menos assim, irmãos, né? Não sei fazer direitinho. Mas os irmãos entenderam o que é, né? Quando ele ouviu aquilo, ele sabia. É o Senhor me chamando. Quando ele ouviu aquele barulhinho, parecia um assobio. Ele entendeu, é o Senhor me chamando. Fala a palavra de Deus que ele cobriu o seu rosto com a capa. Deus já havia mandado ele sair da caverna. E ele de teimoso ficou. E quando ele ouviu esse chamado de Deus, então ele sai da caverna com o seu rosto tapado. Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? O que tu está fazendo aqui? Eu creio que a primeira vez que Deus perguntou para Elias, o que tu está fazendo aqui? Foi num tom muito mais enérgico. O que tu está fazendo aqui? Até surpreso. Mas na segunda vez que Deus pergunta para Elias, o que tu está fazendo aqui? Eu acredito que foi com uma voz tranquila e suave. Até ousaria dizer, meu filho, o que tu fazes aqui? Aqui não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. Não é para isso, não é para ficar aqui nessa caverna, não. Sabe, meu querido, quando nós mais precisamos, é o momento que Deus mais se faz presente. O momento que nós mais precisamos, é o momento que Deus mais se faz presente na nossa vida. Muitas vezes, passa desatento por nós o cuidado de Deus, porque nós estamos muitas vezes nos lamuriando pela nossa vida. Muitas vezes Deus usa detalhes tão pequenos para nos abençoar, e nós nem nos damos por conta que é o Senhor que está providenciando aquilo. Porque nós muitas vezes estamos muito mais focados no nosso problema. E Deus começa ali a animar de novo Elias. Elias, o propósito meu para a tua vida não é aqui. O meu propósito para a tua vida não terminou. Eu tenho algo maior para a tua vida. Tu ainda vai ungir dois reis. Tu vai preparar um sucessor para a tua vida. Vamos lá, meu querido, levanta porque a fila anda. Vamos embora. A palavra de Deus chega a nos dizer que aquele que começou a boa obra, esse há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na minha e na tua vida, meu querido. Diz um amém aí para mim, por favor. E ele há de completar até o dia de Cristo Jesus na tua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meu querido. Tem mais coisas para falar, mas... E quando Elias estava dizendo, Deus, eu estou sozinho... Deus disse para ele, tem 7 mil homens que não se dobraram para Baal. Tem 7.000 homens que não beijaram a Baal. Tem 7.000 homens fiéis. Camarada, tu não está sozinho. Às vezes a gente está passando por luta, está passando por provação, e diz, ah, Deus me abandonou. Meu querido, eu quero te dizer que Deus não te abandonou. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro capítulo 5, que sofrimento iguais aos nossos estão se passando em toda a nossa irmandade, espalhado pelo mundo. Você não está sofrendo sozinho. Você não está sofrendo sozinho. E se você está na caverna, meu querido, e se você entende que lá não é o teu lugar, você está ali por uma consequência de um erro seu. Ouve o sussurro de Deus nessa noite. Ouve o Senhor te chamando, sai para fora. Aí não é o teu lugar. Ouve o Espírito do Senhor falando no teu coração, sai para fora, aí não é o teu lugar. Você não está sozinho. Mesmo quando estamos na caverna, meu querido, Deus vai atrás de nós. Deus nunca desistiu de nós, na verdade. Nós é que muitas vezes desistimos dele. Ainda essa semana passada, estávamos pregando lá em Sertão. E foi muito forte quando o Espírito Santo falou no meu coração. Nós durante muito tempo batemos em cima da domingueira, lá que tem a tal da domingueira. E aquele dia o Espírito Santo falou para mim, não faz mais isso. O Filho do Homem veio salvar e resgatar o perdido. Eu também entro lá, para salvar aqueles que estão lá. Nós temos alguns casos de pessoas que foram lá, viram demônios, foram para a igreja. Nós temos casos de pessoas que foram lá e se sentiram mal porque o Espírito Santo começou a incomodar elas. E ali eu entendi que Deus também entra lá, sabe para quê? Para resgatar o perdido. Meu querido, talvez você já é crente há tanto tempo e por um momento ou outro você deixou algo esfriar no teu coração. Você entrou para a sua própria caverna, você fez ela própria. Eu quero te dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Deus ainda quer te usar. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que, por algum motivo ou outro, começou a esfriar no seu coração coisas que Deus já havia te dado. Talvez experiências que Deus já havia permitido você passar. E por um momento ou outro, isso começou a esfriar no teu coração. Eu quero te dizer que você não é o único que passou por isso ou está passando por isso. Existem pessoas também que por um momento o seu coração esfria. Não existe super-homem na vida da fé, meu querido. Existem homens fiéis que quando entendem que estão por baixo, diz, ah, Deus me perdoa. Eu preciso de um lugar para me refugiar em ti. Eu preciso de um lugar para me esconder. Diversas vezes, talvez nós chegamos em casa com a cabeça cheia de problemas e cheia de coisas. E nós vamos tentar preencher aquilo ou esquecer aquilo. Quando Deus, às vezes, está só esperando nós chegarmos ao encontro dEle. Para Ele nos levar a um lugar de refrigério, a um lugar de descanso. Deus tem uma obra ainda para a tua vida, meu querido.